atendendo porque tô fazendo amor. Quer saber se eu tô bebendo? É claro que eu tô. Quer saber se eu tô na farra? É claro que eu tô. Quer saber se eu tô com outra? É claro que eu tô. Que papo é esse de voltar amor? Tô pegando mesmo. Tô daquele jeito, distribuindo beijo. Sofro só que não, mas tô pegando mesmo. Tô daquele jeito, distribuindo beijo. Sem moderação, tô pegando mesmo. Tô daquele jeito, distribuindo beijo. Eu sofro, só que não. Tô pegando mesmo. Tô daquele jeito, distribuindo beijo. Sem moderação. Terminou comigo, arrependeu. Quer saber se eu tô na farra? É claro que eu tô. João Neto e Frederico, no Central do Sertanejo, claro que eu tô, claro que eu tô ligadinho aqui no Central do Sertanejo, né, gente? Eu aqui no estúdio, você aí do outro lado curtindo as melhores do sertanejo na sua segunda-feira, começando mais uma semana abençoada, que maravilha, né? Com muita música boa, com muito sertanejão, e eu vou trazer também pra vocês informações, olha que maravilha, é o Central do Sertanejo na sua rádio preferida, também trazendo aí as informações. Vou falar pra vocês do Gustavo Lima. Gustavo Lima concorre a prêmio no Troféu Internet. Está aberta a votação da segunda fase do Troféu Imprensa, premiação que honra os artistas da TV que mais se destacaram em 2015. Gustavo Lima concorre juntamente com 9 artistas ao prêmio de melhor cantor. A votação é aberta aos internautas e vai até o dia 31 de janeiro. Dá tempo ainda, hein? Para votar, basta entrar no site www.sbt.com.br/troféu-internet. O Troféu Imprensa é promovido pelo SBT e é um evento que com certeza deve ir ao ar aí no segundo semestre de 2016. Bacana, né? O SBT então sempre premiando, sempre botando os artistas assim, motivando os artistas, né? Deixando eles num clima assim de energia positiva, de competição, muito legal. Então vamos aí com ele que tá concorrendo, né? Gustavo Lima, é o novo som, Não Paro de Beber. Louco, fui parar no hospital. O médico falou que eu tava muito mal. Disse que se eu continuasse a beber, aí eu decidi que eu ia parar. Que nunca mais uma gota de álcool do mar. No primeiro teste na balada, quando eu vi o amarelo e congelo, eu não desisti, bebi. Vai, vai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer, mas eu não paro de beber. De pobre muito louco, fui parar no hospital. O médico falou que eu tava muito mal. Eu continuo assim a beber e a morrer. Aí eu decidi se eu ia parar. Que nunca mais uma gota de álcool no mar. No primeiro teste na balada, quando eu vi uma amarela em congelo, eu não resisti, desci. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Oh. É mais forte que eu, não consigo controlar. Nem tomando antibiótico eu consigo parar. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber.

amada minha. Amiga linda, quem sabe um dia vir amada minha. Quem sabe um dia amiga vir linda, amada minha. João Bosco e Vinícius, aqui no Central do Sertanejo, na sua segunda-feira, segunda-feira maravilhosa, com muita música boa, muita animação, muita energia positiva. É só aqui no Central do Sertanejo. Olha, eu tô indo embora. Vem aí mais um líder de audiência. E amanhã, terça-feira, dia 26 de janeiro, a gente vai se encontrar com certeza aqui na sua rádio preferida, neste mesmo horário. Esse horário que é o horário do Central do Sertanejo. É o horário de você ficar sabendo tudo que tá rolando no melhor, com o melhor do sertanejão pra você. Olha, eu tô indo embora, segunda a gente se encontra. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo, um bom início de semana, e a saideira fica por conta da dupla Pedro e Zanardini no Central do Sertanejo. Até amanhã, gente! Não aguento mais ficar sem você. Minha cabeça está a ponto de enlouquecer. Não aguento mais ficar te esperando. Até quando? Até quando? Quando você tava aqui, a luz do teu olhar me aquecia. O seu beijo me saciava. Teu corpo me seduzia. Você me deu um sinal, me diz a direção onde te procurar. E agora como te esquecer? Só aprendi a te amar. Me tira do sufoco, tô ficando louco, precisando te encontrar. E agora, cadê você? Me deu um sinal, me diz a direção onde te procurar. Está vazia, não consigo dormir. Quando a madrugada chega, caio na real. Você não está aqui. Me acostumei, dormi com teu abraço. E agora o que é que eu faço? Volta, amor, vê se volta pros meus braços. E agora, cadê você? Procurar. E agora como te esquecer? Só aprendi a te amar. Me tira do sufoco, tô ficando louco, precisando te encontrar. E agora, cadê você? Me dê um sinal, me diz a direção onde te procurar. E agora como te esquecer? Só aprendi a te amar. Me tira do sufoco, ficando louco, precisando te encontrar. Me tira do sufoco, tô ficando louco, precisando te encontrar. Central do Sertanejo.